filhas da puta, UltraCast, o podcast mais foda da internet. Eu sou o Rafael e eu estou aqui com... Guilherme! Manda aí! Vegeta! Ah, muito beleza! Hoje falaremos sobre personagens, personagens legais, personagens não tão legais, personagens que você quer que se foda, personagens que você quer ser a pau no cu deles. Então chega dessa merda e bora pro UltraCast! Eu sempre entendi a visão do Robin quando um amigo meu, ele fala assim, né, que é muito cômodo pra um cara como Batman, que se veste de preto, levar um garoto vestido de vermelho com capa verde pra pular no meio dos bandidos enquanto ele corre por trás de todo mundo. É aquela, né, o Robin foi criado, né, pra ser, a história do Batman tava muito, muito denso, né, aí criou o Robin pra dar mentada lá na década de 50, aquela merda que foi ficar na frente. Alguma coisa, alguém está mutilando alguém aí em algum motivo? Sabe por que eu uso uma faca? Eu não tô não, cara. Eu vi o som de... Parece que alguém tá despedaçando alguém ou... Adoro meu trabalho, é sério. Ah, não, sim, justamente. Tá conversando, tem alguém aqui se preparando pra matar uma pessoa do lado. Ô, gente, tá falando de Coringa aqui, brincadeira, sabe? Não é pra sério, não. Mas, então, voltando, Guilherme, você tem algum personagem aí que você ama, que você queira comentar ainda? Bom, tem um que eu gosto muito, mas ele tá, pra mim, tá tendo alguns problemas, que é o Tyrion das Crônicas. Problemas como assim? Ele tá indo muito rápido pra território de Mary Sue, e eu não gosto de personagem assim de jeito nenhum. O arco em si dele eu gosto muito. Ele tá fazendo uma transformação mesmo pessoal dele, assim, que ele tá indo de folgadão, que era nobre, tinha todas as regalias, pra realmente passar muita pedreira. Até isso eu tô gostando, eu gosto muito do personagem. Eu gosto muito também do diálogo dele. Mas colocando ele como invencível, sabe? Ele sobrevive duas guerras, sendo que ele é um Zé Ruela no combate, pra mim realmente quase estraga. Não, isso que na verdade é o grande destaque dele, né? Porque ele realmente, você lendo os capítulos dele, eu não li o quinto livro, eu só sei as partes do time do primeiro, segundo e terceiro livro, então pra mim ele continua sendo um personagem muito, muito bom. Mas quando você vê as partes em que ele aparece, em que ele raciocina, é um raciocínio bem lógico e realmente ele não está nem um pouco associado àquilo tudo. As pessoas nem conseguem acompanhar o que ele estaria pensando, o que ele estaria raciocinando, mas ele sempre tenta. E isso torna ele um pouco Mary Sue mesmo, né? Porque assim, apesar de ser um Lannister, ter sido criado realmente judiado do pai, talvez daí venha o fato dele não ser tão parecido com os Lannister, ele não cometer quase nenhum erro nas atitudes dele é uma coisa realmente que fica meio estranho, né? Não, é que eu faço a comparação com o Dr. House, cara. Ele é muito Dr. House. Ah, sim, evidente. Eu acho ele bem isso, parecido. Isso. Gostei da comparação. Apesar de da altura ser completamente diferente. por exemplo, tem uma fala muito legal dele, assim, que todo mundo já viu, que tá no seriado. Os bárbaros lá cercaram ele, aquele Chaga lá do... Deu o Chaga fala pra ele alguma coisa assim: como você quer morrer, né? Daí ele fala, né, muito velho na minha cama com uma instituta chupando meu pau, uma coisa assim, sabe? E o Chaga adorou o cara por causa disso, sabe? Isso é uma coisa que só alguém com uma sensibilidade contemporânea mesmo, da nossa, que ia pensar. Outra frase do Tyrion, que é bacana, quando ele tá conversando com o Varys, eu nem me lembro se tem isso no livro, né? Quando tá prestes a começar a batalha, que Stannis tá chegando, o Varys comenta que o deus das chamas, Hylor, ele queima, né, as pessoas que não são fiéis, né? Aí o Tyrion vai lá e comenta, fala assim, poxa, o deus das chamas nos quer queimado, o deus da água nos quer afogado. Aí começa a comentar isso sobre... Tem algum deus que a gente morra bem, não? O Martin deve amar muito ele, cara. Ele já falou explicitamente que é o personagem que ele mais gosta de escrever. Você vai ver, cara, vai ter o final de das contas vai ser um prólogo do Tyrion contando pra alguém a história, você vai ver. A série teve pontos altos aí, né, que um dos pontos altos pra mim foi a conversa de outro personagem que eu gosto muito, que é a Arya conversando com Tywin, né? Uhum. Isso é um acréscimo pra mim. Eles meio que tinham que fazer isso só pra dar o Tywin mais tempo de tela mesmo, né? Porque eles colocaram, sim, um ator foda lá, eles colocaram... Ele é um personagem muito interessante, mas se for seguir muito a regra do livro, ele acaba não aparecendo muito. O outro personagem, então, que você ama, começando com o Rafael novamente. Cara, que eu gosto... Cara, eu gosto muito do Ezio Auditore de Assassin's Creed, cara. Silêncio! Silêncio! 22 years ago, I stood where I stand now. Watched my loved ones die, betrayed by those I had called friends. Vengeance clouded my mind. It would have consumed me, were it not for the wisdom of a few strangers, who taught me to look past my instincts. They never preached answers, but guided me to learn from myself. We don't need anyone to tell us what to do. We are free to follow our own path. There are those who will take that freedom from us. But it is our ability to choose whatever you think is true that makes us human. There is no book or teacher to give you the answers, to show you the path. Choose your own way. Do not follow me or anyone else. O principal do Ezio, cara, ele mata, esparteja, passa a ferro em todo mundo e come as menininhas no final, cara. Ele é muito foda, cara. Todo jogo, cara, o Ezio vai comer alguém, cara. Impressionante. Nada como peitos de sangue, hein? Não, porra. Dá mais ruiva, cara. No Brotherhood, ele come uma ruiva que ele tem no respeito também. E no Revelation, cara, ele termina o jogo com uma ruiva, puta que pariu, hein? É, cara, o Ezio é muito ídolo, velho. Mata, ainda come as ruivas no final. Mas, cara, você já leu alguma... Já leu revista em quadrinho italiana, por exemplo? Não. É cheio disso, cara. É sangue e nudez. É isso, boa parte das revistas em quadrinho italiano. Guilherme, você jogou Assassin's Creed? Eu sou jogador pobre, só tem PC. Tô esperando dar um upgrade, pegar os jogos com gráfico mais intensivo. Eu também tô mais ou menos nessa do Guilherme. E por isso também não posso falar muito sobre o Ezio, apesar de estar chegando em breve na minha mão aí o livro, para que a gente possa depois conversar sobre ele. Quem já leu o livro aí? Eu já li dos três, eu já li dois. Cara, eu sou cuequinha assassina, foda. Que diabos estão fazendo? Cuequinha assassina, velho. Já sei como é que vai ser a vitrine do próximo. Nossa. Do Assassin's Creed. E aí que chega meu personagem que eu coloquei aqui, Coringa. Né? Quem aí já teve a oportunidade de ler A Piada Mortal? Mas o Coringa, ele é um personagem, ele se destaca pra mim exatamente porque, assim, ele começa com aquela história toda. Quem não leu Piada Mortal, posso soltar spoiler do Piada Mortal? Que é um livro de 1980? À vontade, pra mim. Pode. Por mim, pode. Então, no Piada Mortal, você vai conhecer realmente ele na época do Capuz Vermelho, né? O Batman começa falando que existia um assaltante, um tal de Capuz Vermelho. Eu não sei se o Capuz Vermelho veio por causa do Piada Mortal ou se o Piada Mortal se aproveitou disso. Mas existia um vilão chamado Capuz Vermelho, que era um assaltante da época de ouro aí do Batman. E ele, certa vez, sumiu, parou de aparecer. E o Batman se lembrava, em determinada revista lá, que o Capuz Vermelho sempre tinha alguma atitude diferente. E no Piada Mortal você vai entender que ele sempre agia diferente, porque na verdade eram várias pessoas. Eram dois assaltantes, que eles pegavam pessoas que estavam passando por situação financeira difícil, alguma coisa assim, e comprava, dava um dinheiro pra pessoa assaltar. Então, tinha esse camarada, né, que se tornaria o Coringa, que era um comediante falido, né, ele tentava ganhar dinheiro aí fazendo aquela stand-up comedy, né, e como ele não estava no Brasil na época de hoje em dia, que ganharia rios de dinheiro igual Rafinha Bastos, ele passou por muitos perrengues. E a esposa dele estava grávida, eles moravam num lugar sujo, cheio de cachorro, não tinha dinheiro para pagar o aluguel. Então ele decidiu juntar com esses caras e assaltar a fábrica de produtos químicos na qual ele trabalhava. Enquanto ele tá indo lá, né, ele já tinha recebido um monte de vaia, a esposa estava tentando animar ele acabou cedendo aí para poder ser um... Apesar, não, peraí, desculpa, gente, ele não trabalhava na loja de química. Ele trabalhava na loja que ficava ao lado da loja de química, então ele ia ter acesso pela loja dele, pela fábrica dele. Então, enquanto ele tá lá conversando com os caras, ele recebe a notícia de que a esposa dele morreu testando um aquecedor de mamadeira, né? Nossa! E como ele já tinha feito o acordo, ele não podia deixar de participar. Então ele vai lá e vai fazer o assalto, já não precisava mais do dinheiro nem de nada, mas ele... Ele até tentou, né, cara, sair da cor, mas os caras falaram, se você sair, seu filho da puta, né? Vai comer seu rabo, caralho. Exatamente. Desse jeitinho, eles falaram assim. É, tem um balão lá que tá escrito justamente isso. É o Alamor que escreveu, né, cara? O Alamor é um maluco, caramba. Aí durante o assalto, o Batman persegue ele, aquela correria desenfreada que o Batman da época de ouro, né? Bem diferente do Batman que o pessoal joga hoje, que anda pela sombra, ele saiu correndo atrás do Capuz Vermelho. O Capuz Vermelho caiu num caldeirão de produtos químicos que eu nunca vi existir uma fábrica de química antes. E olha que eu já fui em fábrica de produtos químicos. E então, quando o Batman dá ele por morto, só que ele sai de lá, ele enlouquece e se torna aí o Coringa. E desde então, ele se dedica a tentar provar pro Batman como que ele se tornaria. Por que as pessoas agem igual a ele, na verdade, em momentos de pressão? Que é o que acontece aí tanto no Piada Mortal, quando ele sequestra o Comissário Gordon, como acontece no filme até, né? O Coringa tem a mesma função no filme, né? Ele tenta mostrar para o Batman que, na verdade, todas as pessoas são iguais a ele, só precisam de um dia ruim. É, né? Essa é a frase, né? É por isso que o Fernando Torres vai sair matando gente. sem querer voltar pro jogo, a melhor cena do jogo, da transmissão toda, foi o Fernando Torres olhando com uma cara de raiva e todos os jogadores corintianos tomando do lado. Rafael, tem um personagem que você odeia? Eu odeio? Eu vou voltar pra Assassin's Creed, que agora eu vou odiar aquele... Porra daquele Desmond, aquele filho da puta do caralho. What a dick. O Desmond é o cara que ele é o descendente de assassino, né? Através da máquina lá, o Animus, ele entra lá, aí vê o código genético dele, aí vê as memórias dos antepassados dele, cara. E, velho, a Ubisoft meio que quer fazer com que ele seja o personagem principal da saga, mas não dá conta. O Desmond, cara, é aquela, parece tipo assim... Tava lá em 2005, a reunião pra fazer Assassin's Creed. Os caras do dia chegou e falou assim, ó, o Desmond tem que ser foda. Aí eles viraram as costas, os caras da equipe de criativa falou bem assim, não vai ser foda não, a gente vai fazer, vai colocar esse cara no jogo, os caras nunca vão jogar, a gente faz ele no escroto. O Desmond aparece em todo momento do jogo, cara, e ele é escroto pra caralho, isso só pode ser intencional, cara. No primeiro jogo, tinha a nítida impressão, e não foi só eu, um amigo meu daqui também comentou a mesma coisa, de que parecia que eles tinham feito todo uma engine pra fazer um jogo do Predador, aí de repente chegou e falou bem assim, ó, cancelou, não conseguimos licença, não vai ter jogo do Predador, muda essa parada aí. Então a Ubisoft pegou, começou a traçar um monte de cenário histórico, só que aí tinha toda a parada de tecnologia. Como que a gente vai mostrar toda a parada de tecnologia do Predador? Aí, faz então o seguinte, né, a história. Bota que a história acontece aí no presente, e o camarada, ele tem aí o gene do assassino, então ele volta aí no tempo, através das memórias dele, através da genética, e lá, então, toda a parada de tecnologia fica explicada por conta disso. E parece que foi meio isso. Depois que eles chegaram, vão pensar numa história, vão pensar alguma coisa pra poder tudo isso fazer sentido. Porque deu dinheiro. Faz sentido, mas... cara. Ele não tem carisma. Sem, cara, principalmente em comparação com o Ezio. Você tava jogando com o Ezio, aí vem a fase com o Desmond. Cara, não tem sentido. Ele não tem carisma, ele é chato, cara. É que negócio, eu jogo Assassin's Creed pra saber de história, pra ser um assassino. Com o Desmond não tem isso, cara. Você tá lá, aquele presente, pau no cu, abisqueiro. Ah, foda-se, cara. Me coloca no século XV matando gente. Eu não quero, eu tô cagando pro Desmond. Será que não é uma questão de perspectiva, Rafael? Tipo, tu sai da perspectiva maravilhosa, onde tu é um assassino fodão, e tu volta pra um ser humano normal. Será que não é esse o problema? Ele tá no mundo da fantasia, do personagem, na história, aí de repente ele vem para o mundo real, conversando com o próprio do dia a dia. Pode ser. Olha, eu tô me interessando com o Desmond de hoje. Como eu falei, eu terminei o Assassin's Creed 3. É ridículo o final daquele jogo, cara. É ridículo o que a Ubisoft tá fazendo. Então eu tô com ódio do Assassin's Creed fudido. Aquela porra daquele Connor também, que personagem escroto do caralho. Eu não sei, cara. Eu tô com ódio do Desmond, aquele corno viado pau no cu, e eu tô com estressado. Um detalhe interessante sobre a questão de personagens de videogame. Personagens de videogame, em tese, não tem uma personalidade tão formada, né? A não ser que sejam bem intensivos em história, realmente não tem. Mas, por exemplo, Kratos de God of War, ele tem uma personalidade bem definida. O Dante do Devil May Cry, esses personagens, eles têm personalidade definida. Porque eles não são meros avatares do jogador. Agora, personagens que nem o Ninja, né, do Mark of the Ninja, e o Gordon Freeman do Half-Life, eles não têm personalidade nenhuma, eles são só estilo. Rise and shine, Mr. Freeman. Ele era pra ser um nerd, um físico, sabe? Mas que dá porrada em todo mundo, sabe? Então eu acho que é isso que... Ele tá porrada todo mundo com um pé de cabra. Eu acho que é isso que o pessoal acha legal. Pô, o cara é um físico mó nerdão, mas consegue dar porrada em todo mundo. Acho que essa imagem que a gente faz dele, tipo... Que, por exemplo, teve uma vez que eu tava jogando Half-Life, que tipo, começou a vir uns três em cima de mim, e eu, assim, no reflexo, peguei a shotgun e matei os três uma vez, sabe? Tipo de headshot nos três. Na mesma hora eu pensei, não, eu sou foda. Não, velho, o God of War é muito foda pra fazer uma coisa dessa, sabe? Eu acho que esse tipo de coisa que faz você achar que o personagem é legal. Porque as coisas legais que você faz com ele, você usa isso pra moldar o personagem, sabe? E agora que você falou de FPS, eu não sei jogar nada de FPS, né? Eu sou péssimo pra mirar, eu sou péssimo pra andar, eu fico andando batendo na parede, eu não consigo jogar essa coisa não. E mais uma das coisas assim, que nunca me atraiu também para FPS é o fato de você não ver o personagem. E eu me apego muito, como a gente tá falando, ao estilo em si, e pra mim isso depende muito de eu estar vendo o personagem. Então, um jogo como Metal Gear sempre me atraiu muito mais do que um jogo como Quake, né? Colocando assim, né? Ou Duke Nukem. Now you see me, now you're dead. O Nano falou com relação a estilo. Eu, por exemplo, o Elder Scrolls, o Skyrim, eu nunca jogava com primeira pessoa. Eu sempre jogava no visual de terceira pessoa. Porque eu queria ver o cara com a armadura que eu fiz, né? Com as coisas que eu fiz. Do jeito que eu fiz, Fraga. E isso é o que me dá uma raiva constante. Quem jogou Breath of Fire? Não. Cara, é só um emulador, só pra ver, mas eu não desenvolvi muito o jogo. Eu vi também. Todos os RPGs japoneses, antigos, né, na qual o de turno, você tinha o personagem, você comprava uma armadura pra ele, maneiraça, colocava a armadura e não aparecia nada no personagem. Você continuava andando com o personagem do mesmo jeito. Então, de vez em quando muda a cor mais do personagem. Aí o que eu lembro do Breath of Fire 4... Você jogava com o 3, na verdade, você jogava com o Ray, era um homem tigre, e você comprava lá uma armadura diferente pra ele, ele continua usando o mesmo coletinho de sempre. Poxa, esse cara tá de coletinho no meio da briga, o cara vai morrer, poxa. É que nem um dos primeiros jogos que eu joguei que você customizava um pouquinho mais o personagem foi com o Baldur's Gate. E o Baldur's Gate é aquela coisa, né? O avatar que você usa é extremamente genérico. Era só um bonequinho. E tinha um número finito de estilos de elmo, de armadura e tudo mais. Então, tipo, você customizava, mas ainda assim, você customizava pouco e ainda era um boneco. Tinha aquela coisa de bonequinho, sabe? Era muito individual. Você customizava seu guerreiro, mas o seu guerreiro era muito semelhante a 200 guerreiros que estão no mundo, sabe? Você customiza, mas ficava genérico. Então eu acho que é uma luta que existia, especialmente nos mais antigos, você fazia ou um cara muito estiloso, um carinha que é bem particular, que é único no mundo, ou você tinha alguma customização, mas era uma customização muito limitada. Acho que só mais agora mesmo que dá pra você customizar ao ponto de realmente parecer com alguma coisa que você mesmo queria fazer, sabe? Com a sua imagem mental que você faz do personagem. O que lembrou sobre personagens e tudo de customizáveis, Diablo 2, né? Que é na mesma vibe, né? Você tem ali um conjunto finito de modelos, de coisas que você pode alterar, que cabem no seu personagem, né? E se você passasse na house do auge do Diablo 2, você passava por 10 computadores, todos os 10 com personagens. Todo mundo estivesse jogando com o Necromante, que era a febre daqui, tava todo mundo correndo com o Necromante, que era exatamente vestido da mesma forma. Com exatamente os mesmos poderes, até, mas isso é outra coisa, é falta de criatividade pessoal. Não, mas é mesmo, é a mesma coisa, só que na minha época de pirralho, eu joguei Baldur's Gate ao invés de jogar Diablo. Cara. Todo mundo jogava Diablo e eu jogava Baldur's Gate. Pois é. Se for pra ficar clicando, eu prefiro brincar aqui no Windows, cara. É, eu concordo com o Vegeta, cara, que depois de point and click é uma porquê. Mas, gente, sobre videogame, que personagens ainda são interessantes pra gente falar? Comparar o Piccolo com o Josh, cara, que nem merecia. Tá, não foi eu não, cara. Porra, eu tô do Piccolo, cara, ele é legal. Cara, o Yoshi, ele é abusado, velho. Tinha que chamar a proteção dos animais lá pro Mario, velho, porque... Você viu quando ele solta a língua pra pegar as coisas, o Mario dá um soco na cabeça, na nuca do Yoshi? E se quando eles não pulavam errado no meio do caminho, me largavam lá no buraco pra ter mais impulso? Que covardia. Por isso que sempre quando dava, eu saía correndo. É ruim eu ficar aqui estragando minha coluna a troco de nada, meu. Vai se ferrar, cara, vai se ferrar, meu, porra. Falando já sobre desenhos animados que a gente tocou no assunto, tem a questão do se é maneiro, se o personagem faz tudo certo, o cara é maneiro. Então, aí Eduardo chegou na conversa e me lembrou do personagem que acho que todo mundo, favorito de boa parte do pessoal que vê Dragon Ball, né? O Vegeta. Seu paspalho, não dá pra acreditar que não tenha sido capaz de deter aquele cara com o seu poder de luta. Se você tem mesmo sangue de guerreiro, ao menos faça com que o inimigo sinta algum desespero. Você é muito mole com as pessoas. Fez um papel ridículo lutando pela justiça. Você é uma coisa degradante. Calma aí. Deixa eu matar o Rafael aqui, ó. Calma aí, se liga. Pronto, Rafael. O Vegeta, interessante dele é que ele não é ele tão forte quanto o Goku, né? Isso aí fica claro. Fica ele é um merda, hoje. Cara. O Vegeta ele é um merda no combate, cara. Ele só apanha. Cara, o Freeza humilha ele no começo com o cara, o Cell depois. Cara, ele é um viado. Morreu com o Majin Buu hoje, né? Cara? No primeiro arco você achava que ele era bonzão, cara. Olha o que é legal dele. Ele é um merda. Mas você acha que é foda. Não, ele é o retrato da autoestima, cara. Isso é verdade. Foda do Vegeta, ele chama os outros de verme, cara. Isso é maneiro pra caralho. Seu verme de mundo. Quando ele fala com o Piccolo é... Não fale comigo desse jeito, seu verme verde! Mas digam aí, houve alguma explicação? Porque metade dos carinhas do Dragon Ball Z são fortes o suficiente pra explodir planetas, né? Então quer dizer que quando eles estão lutando dentro de um planeta, eles têm que segurar a onda. Então me diga, como é que pode, já que eles estão limitando os seus poderes, como é que pode ter um mais forte que o outro? Sendo que eles estão intencionalmente limitando os poderes dele pra não explodir o planeta que eles estão lutando. Eu entendi o que tu disse, agora tu lembra da batalha do Freeza contra o Goku lá em Namekusei? A luta dura 5 minutos, só que no nosso mundo ela dura mais ou menos uns 40. Então se eles não respeitam nem o tempo... Três episódios que passou 5 minutos e mais um depois que passou 5 minutos e Goku tinha que fugir. Exatamente. Então se eles não respeitam nem o tempo, cara, imagine... Cara, não é pra ter lógica, cara. É um anime de porradaria, cara. Você leva um monte de coisa. Cara, mas sinceramente, velho, isso aí é uma coisa que... Tudo bem, eu aceito um pouquinho de suspensão de descrença pra você aceitar o mundo, velho. Mas quando você estabelece uma regra dentro do seu mundo de fantasia, véio, você tem que respeitar. Se você fala que os carinhas são capazes de explodir mundo, por quê? Eu lembro que eles usaram isso em um episódio. Foi o próprio Vegeta. Eu nem me lembro com quem ele tava lutando. Mas eu tô com um cara muito forte. Ele fala assim, não, ele ia usar um golpe muito forte que, assim, que se acertasse o planeta, explodia o planeta. Daí todo mundo ficou, Vegeta, você vai explodir o planeta, velho. Só que daí ele calculou o ângulo pra quando acertasse o cara, o golpe saía pra fora do planeta. Não, mas esse é o ponto. A maioria dos golpes forte pro planeta é aquele de energia, né? Aí eles dão um jeito de rebater o golpe pra fora. Vai partir, Goku! Taparão! Sai que é sua, Taparão! Brasil! Na saga do Majin Buu tem muito isso. O Majin Buuzinho soltava esse poder gigante e os caras conseguiam rebater pra fora do planeta. Não, mas a pergunta que eu faço é a seguinte. E ele pegou, bateu aquele poder que explodiu um planeta e rebateu. E a chance daquele negócio explodir em outro planeta? Então, no DBZ Abridged, que é a série parodiando o Dragon Ball, tem uma vez que o Goku rebate um poder, aí diz, você não vai destruir mais nenhum planeta. Aí ele explode um planeta lá no fundo, aí diz, depois desse. E agora? Quem viu Yu Yu Hakusho aí? Eu vi. Cara, séculos atrás, vi. Então, o Yu Hakusho tem um personagem que ele é a mistura do Vegeta com o Kuririn, né? Que é o Kuwabara. E o Kuwabara é um porcaria mais ainda, né? Porque ele realmente, depois de um tempo no desenho, ele já não tem condição de lutar contra nenhum dos inimigos dele. Porém, ele continua se achando de que ele bate no Yusuke. Mas é que tá, velho. O Kuwabara, ele é o mais forte de todos. A espada dele é a coisa mais forte do desenho. Porque você pode ver, ele usa aquela espada pra romper a barreira entre dimensões, né? Mas tem uma coisa, velho. Um dos inimigos mais fortes que o carinha lá enfrentou antes daquele torneio, aquele Sensui, né, se eu não me engano. O Sensui, ele batia em todo mundo. Tipo, e ele recebia as porradas de todo mundo lá do Yusuke, dos carinhas lá. E aguentava, ele defendia e tudo mais. A espada do Kuwabara, ele não defendia, ele esquivava. Play Ken duplo! Agora eu vou acabar com você! Mas tem até uma coisa que eu achei que foi muito bem feita nesse desenho. É que teve uma vez em que os carinhas lá estavam enfrentando humanos com poderes extras, né? Tipo, tinha aquele cara que paralisava as pessoas quando pisava na sombra, sabe? Tudo mais. Um desses caras copiava a aparência, a memória, tudo da pessoa. Então, eu achei genial, velho, porque assim, o Yusuke descobriu que o cara tinha copiado o Kuwabara porque o Kuwabara era o mais incompetente de todos. Então era o mais provável de ter sido pego, sabe? Eu achei genial isso, velho. Não precisava fazer pergunta nenhuma, velho. Era só assim, o quadro mais trouxa foi ele, velho. Então. Exato, e ele fala até assim: ou foi a Botan ou foi o Kuwabara, porque os outros dois são espertos, né? O Riei e o Kurama. Aí ele dá um soco no Kuwabara, e se não fosse o Kuwabara, ele diz assim: o Kuwabara já tá acostumado a apanhar. Se não for ele, aí vai ser fácil acabar com o Botan. Porque isso foi lógico, velho. Dentro da ideia do show, velho, foi uma coisa lógica, velho. Deste sonho que rola sem ter fim, eu quero a luz do bem no seu sorriso. Para finalizar então, começando pelo Rafael, que tá mais à minha esquerda aqui, personagem favorito de hoje. Sempre vai ser o John Marston, cara. Deixa, não tem como, não vai mudar nunca, cara. Vai ser sempre esse ele. O final do Red Dead, velho, é aquilo. Você toma muita empatia pelo personagem, cara. Pra mim, família é o mais importante. O John Marston preza a família dele, por isso ele vai ter meu respeito eterno. E Guilherme, seu personagem favorito de hoje? Cara, velho, sei lá. É, sei lá, o personagem que eu fiz do Skyrim, velho. Eu achei ele foda pra caralho. Que tá fã de medito aí, o cara, o personagem favorito é que eu mesmo fiz. Fala, velho, tipo, eu não tenho muito favorito, velho. Mas assim, pra mim o personagem serve uma função, velho. Na verdade, o que eu acho interessante é o que eu experimentei com o personagem. Eu não fico tão muito ligado com o personagem em si. Entendi. E Eduardo, você, cara? Cara, acho que, apesar do Vegeta tá aí no meu avatar, eu acho que é o Tyler Durden, cara. Poxa, peraí, então. Você usa o Vegeta como avatar, o McLeod como nome no Twitter e o personagem favorito nenhum deles. Ah, é? Pois é. É porque eu não tinha assistido ainda o Clube da Luta até o momento que eu fiz o Twitter. Ah. É uma progressão. Exato. O meu personagem favorito não tenho nenhum por agora, mas eu pensei enquanto eu tava falando, é o que é o mais detestado pelo Rafael, que é o Jon Snow. Exatamente por causa que eu entendo da discussão dele e eu acho maneiro. Eu ainda espero que algum dia ele vai fazer alguma coisa que compense realmente. Então é isso. E até. My mama told me when I was young, you're gonna roam the stars. She combed my tail, put my armor on, and set me off in my space pod. First all you gotta do is shave your hair and wax that bitch until it shines. Who gives a crap if all the children stare? Just listen up and you'll be fine. I'm beautiful in my way, Connie makes no mistakes. I'm on the right track, baby, I am all this way. Don't fill yourself with regret, just power up and you're set. You're on the right path, baby, and you're all this way. All this way.